Se não acha e tá dando tarde pra fazer essa ligação covarde, tô sabendo sim da sua grande novidade. Vai casar, tô feliz, verdade. Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor da despedida. Olha, eu não era bom assim em português, mas o ponto final eu usei direitinho quando tirei você da minha vida. A sua sorte é que eu não conheço com quem vai casar, mas conhecendo bem seu amor, tô coçando pra não ir contar tudo que você anda falando, pra mostrar que cê é de verdade. Dessa vez não vem falta coragem, já passei por cima da saudade. Acho que é melhor você desligar, pra que amanhã eu apareça por lá. Pra mim porque entendi que é fazer o amor na despedida. Olha, eu não era bom assim nem em português, mas um ponto final eu usei direitinho quando tirei você da minha vida. E a sua sorte é que eu não conheço com quem vai casar, mas conhecendo bem seu amor, tô coçando pra não ir contar tudo que você anda falando, pra mostrar que cê é de verdade. Dessa vez não vai faltar coragem, já passei por cima da saudade. E acho que é melhor você desligar, pra que amanhã eu apareça por lá.